função do poeta pra compor tem que vir da alma com a estrutura arquitetada como se fosse uma casa. Tem que ter fundação bem firme para não vir abaixo, para não haver perdas de anos de trabalho. Estes são fundamentos básicos se seguido passo a passo. O resultado positivo é inevitável, ser autêntico e verdadeiro é primordial. Humildade nem falo, comentário até banal. Muitos até dizem que o nosso som não tem estrutura, só por ter vindo da rua a qualidade musical é quase nula. E falam que de música não entendemos, só por não termos frequentado uma escolinha então vai vendo. Mas aprendemos com a cara e com a coragem, fazer o nosso som com a força da vontade. É isto é o que nos move e faz a diferença, pois não fazemos um produto só pra expor na prateleira. Vem da alma, vem do gosto, o amor pelo que fazemos, vem da necessidade. Temos poetas verdadeiros que a cada verso expressa um mundo de sentimento, com o poder de transmitir alegria e sofrimento, relatando os bons e os maus momentos, expelindo tudo aquilo que nos corrói por dentro. Apesar da nossa classe não ser diplomada, nos consideramos os músicos autodidatas. Do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, procuro achar meu tom para não desafinar nem sair da marcação. Vou seguindo no compasso marcado 4x4, costurando as oitavas, vou criando minhas levadas. E o som é musical, provo pra quem duvidou. Tem harmonia, melodia, indiferente de quem eu tocou, tem que ter o seu valor, respeito, se ligou. Pois somos os novos músicos populares brasileiros. E comparar nem dá, o nosso som, som do bom, que bom. Se ligar no som, sem desafinar, sair da marcação. Aqui é ritmo e poesia, liga firme, esse é o som. E comparar nem dá, o nosso som, som do bom, que bom. Se ligar no som, sem desafinar, sair da marcação. Aqui é ritmo e poesia, liga firme, esse é o som. Este é o som que os malucos aprovou, que ele te apavorou, que a burguesia dançou, que os comédia que tiraram hoje tá valorizado. Na pista agitando, rebolando um bocado. Não que tenho nada contra, muito menos a favor, mas eu peço por favor o respeito e o valor. Quando escutarem o som, lembre-se bem de onde vem. Tudo teve um início que foi criado por alguém. Lembre da sua história, do seu passado, das suas origens. Garimpe a história indo direto nas raízes. Irão perceber que aqui nada foi criado por acaso. O som nasceu para divertir, ser a voz de quem tava calado. E esta é a nossa cultura, se não atura, procure a sua. Não vem ficar tirando, subjugando a nossa música. Esse é o tom da rua, na cara dura que fazemos. Esta é a nossa cultura que aprendemos desde berço. Som para nem dar, o nosso som, som do bom, que bom. Se ligar no som, sem desafinar, sair da marcação. Aqui é ritmo e poesia, liga firme, esse é o som. Não parar.